O sabor brasileiro na rádio. Vamos todos numa linda passarela de uma aquarela que um dia enfim descolorirá. Buenas noches, minha gente. Boa noite, minha gente. Acá, Rádio Roja com Aquarela, minha gente, para você. Sempre aprendendo, não? Todos estes programas que hicimos esses últimos meses. E todavía vamos acá nos acostumbrando com a consola, con los ajustes, para que salga todo bien, ¿no? Para que me escuchen bien y podamos compartir una noche, una horita de buena música brasileña, anécdotas, información, mas más que nada, buena música. Yo creo que hoy nos estamos escuchando bien, por todo indica acá que sí. Bueno, gente, muy buenas noches. Con ustedes Rafael Rodríguez para más un Aquarela. Les voy a comentar acá el teléfono. Les contar el teléfono de la radio para que hagamos este programa entre todos. Es el 3548572403. E parece que chegou a hora desse momento tão esperado, ou não? As últimas notícias, creio que vocês estão enterados que a água começou a ser cotizada na bolsa de Wall Street. Isso já era escrito, não? Em algum momento, até a água se tornaria um bem material. Em homenagem a este momento despreciado, não? Que hasta que ponto chegamos? Un temita de Seu Jorge, justamente que nos cuenta bien esa cuestión del agua, cómo es su valor y que se está acabando, ¿no? Vamos lá então, Seu Jorge, agua. Está tomando conta do planeta. A água doce, bebível, potável está acabando. Poluição, devastação, queimadas, desequilíbrio mental, desequilíbrio do meio ambiente. Segundo as previsões dos cientistas, de padres, de pastores e budistas, de ciganos, pais de santos, Hare Krishnas, o tempo vai secar e o sol vai carbonear. E água pra beber não vai ter, água pra lavar não vai dar, água pra benzer e água pra nadar. Nada, nada. Água pra beber não vai ter, água pra lavar não vai dar, água pra vencer e água pra nadar. Nada, nada, nada, nada. I love, love, no, you don't. I love. O seco deserto está tomando conta do planeta. imbebível, potável, está acabando. Poluição, devastação, queimada. Visões dos cientistas, de padres, de pastores e budistas, de ciganos, pais de santos, Hare Krishnas. O tempo vai secar e o sol vai carcomer. E água pra beber não vai ter, água pra lavar não vai dar, água pra benzer e água pra nadar. Nada, nada. Água pra beber não vai ter, água pra lavar não vai dar, água pra encher e água pra nadar. Nada, nada, nada. El sabor brasileño en su casa. La alegría no es solo brasileña, no mi amor. É a mensagem, né? Água para tomar, água para beber, não vai ter, galera. É assim, não? Estamos extraindo todo de nossa terra, de nossa Pachamama. E em algum momento eu senti que ia quedar cada vez mais bravo o temita. Pero bueno, les cuento de novo o teléfono acá na rádio 35485724-03. Esto é mais aquarela, buena música brasileira e tudo mais o que ela traz pra gente. No Brasil não é só a música, Brasil não é só o samba, Brasil não é só o carnaval, é muito mais, né? Então vamos ponendo o próximo temita acá. Vamos com samba. Hoje especialmente vamos escutar os buenos sambas. Vamos também ter um momento de funk de Brasil, de minha adolescência aí, para compartilhar com vocês. Assim que vamos com a próxima, gente. Um tema dulce de nosso queridíssimo Cartola. Você que conhece Cartola, é para você. Vai lá. Se chama Um Mundo é um Moinho. Porque assim não dá. Vamos com outro temita acá. Estava bem hasta agora. Vamos com outro samba, galera. Com os originais do samba. Ou melhor dizendo, vamos com mais Seu Jorge. Que o cara tem o swing. Tem o swing na veia. Eu vou chamar uma mulher agora. Ela vai chegar. Paula Lima, chega aí. Vamos cantar as duas, legal. Vamos cantar as duas no bagulho. Vamos catar as duas. Dá o microfone dela. Paula Lima. Nossa. Vamos fazer aquela que você gravou e aquela outra que você gravou também. É mesmo? Aí. Então vambora. Pô, aí, vamos aí, vamos aí, vamos aí. Beleza, beleza. Chora na tristeza, quem sente de sabor? Oh, oh, oh, oh. Vem pra dar uma força, todo mundo, geral, vem! Mangueira! mesmo? Posso ficar mais um pouquinho aqui então? Seu Jorge deixou. Vou ficar mais um pouquinho então. Vamos puxar, gente. Vamos puxar aquela. Então. Aquarela Brasil na rádio. Brasil, mostra a tua cara. Quero ver quem paga. Pra gente ficar sem essa merda. Ô Brasil, qual é o teu negócio? O nome do teu sócio. Confia em mim, confia em mim. Brasil, Brasil, mostra tua cara. É isso aí, Brasil. Mostra sua cara pra gente, seu color, seu sabor. Seu Jorge aí, com essa colega que estuvo cantando com a gente, muito bacana. Animado, né? O tema animado. Bom, de novo vou contar cá o telefone da rádio para você que quer falar comigo, você que viajou pro Brasil, conta pra gente a sua experiência, o tema que mais te gusta. É o 3548-572403. Bom, vamos agora ver se vai funcionar o temita esse tão querido, tão dulce, nosso amigo, esta poesia tão hermosa de Rio de Janeiro, na voz de Cartola. Está passando com esta tecnologia? Bom, vamos com outro então, mesmo de Cartola, a ver se está em volume, galera. Vamos nessa, vamos com alegria. Cartola, manda aquele teu samba alegria. É verdade, me lembrei. Vou cantar esse samba. Alegria era o que faltava em mim, uma esperança vaga eu já encontrei. Pelos carinhos que me faz me destimar, não te quero ver para nunca mais. Alegria era o que faltava em mim, uma esperança vaga eu já encontrei. Pelos carinhos que me faz me deixar em paz, não te quero ver para nunca mais. Eu sei que teus beijos e abraços, tudo isso não passa de pura hipocrisia. Já que tu não és sincera, eu vou te abandonar. Um dia, alegria, gostou? Alegria era o que faltava em mim, uma esperança vaga eu já encontrei. Pelos carinhos que me faz me deixar em paz, não te quero ver para nunca mais. Alegria era

samba é a cota e eu sou a caçamba. Não posso ficar, eu juro que não. Não posso ficar, eu tenho razão. Já fui batizado na roda de bamba. O samba é a cota e eu sou a caçamba. Quantas belezas deixadas nos cantos da vida, que ninguém quer e nem mesmo procura encontrar. Sonhos se tornam esperanças perdidas, que alguém deixou morrer sem nem mesmo tentar. Minha beleza encontro no samba que faço. Minha tristeza se torna um alegre cantar. É que carrego o samba bem dentro do peito. Do samba não posso ficar, não posso ficar, eu juro que não. Não posso ficar, eu tenho razão. Já fui batizado na roda de bamba. O samba é a corda, eu sou a caçamba. Não posso ficar, eu juro que não. Não posso ficar, eu tenho razão. Já fui batizado na roda de bamba. O samba é a corda, eu sou a caçamba. Não posso ficar, eu juro que não. Já fui batizado na roda de bamba. Eu sou a corda, eu sou a caçamba. Não posso ficar, eu juro que não. Navegar é preciso, vivir não lo é. Navegar é preciso, viver não é preciso. Navegar é preciso, viver. Aquarela. Buenas noches nuevamente, querida audiencia de Radio Roja, Radio Panamericana, las radios comunitarias acá del Valle de Punilla. Es un gran placer estar compartiendo más un programa Acuarela con ustedes. Bom, eu queria compartilhar com vocês agora, para o próximo tema, de antemano, um pedacito de uma orixá que agora foi sua fecha, el 8 de dezembro. Se chama Oxum. É conhecida como a diosa del amor. Ela é o orixá de las aguas. É aquela em que mantém o equilíbrio de las emociones e também da fertilidade da natureza. É conhecida por ser como uma mãe gentil de los pueblos antiguos. É ela em que renueva e intercede por nosotros e nosotras em todas as situações. Yehová, Oxum, vamos com su tema então, e aí podemos seguir contando um poquito mais logo que termine o tema. Vamos com Oxum. Agradecendo sua energia, energia del agua dulce. Justo hoy empezamos hablando del programa, la cuestión de la importancia del agua dulce, toda esa agua que sin ella nada sería posible, ¿no? Esa energía maternal, la energía que generó o genera todo, todo mismo. Vamos con ella. Oh, yeah. Essa dulzura de la madre del agua dulce, mi gente querida. Esse é o canto, eu canto para ela. Oro mi maio, amado e eu. Ai, eu. Bom, essa é a herança africana, brasileira. Isso que escutamos foi a voz de Rita Benedito. Era Rita Ribeiro, antes cambio de nome, uma maranhense, uma cabra maranhense, uma muito linda música, música contemporânea africana de religião. Bueno, vamos contar um pouquinho mais de Oxum. Agora sim. por ter recibido el título de la Orisha del Amor, es ya más buscada en cuestiones de unión y relacionamientos. Todos aquellos que procuran la paz y la estabilidad en una relación pueden pedir a Oshun esa semana, ¿no? Dando regalos a ella. Es muy coqueta, digamos. Le gusta la belleza, su color es el amarillo, el oro, el dorado. También puede ser conocida como Oshun. Ella representa la sensibilidad, la delicadeza femenina y la pasión. Por motivar así la esencia de la vida. Mamá Oshun adora las aguas calmas y a través de su energía ella tranquiliza los corazones dos apasionados. Belleza pura, Oshun, su semana, su época. Gracias por todo lo que hace por nosotros. Y vamos con más música, ¿no? Más música, más música. Hoy ya estamos entrando más en Bahía, ¿no? Se dan cuenta que el viaje sonoro acuarela es increíble. Te va llevando desde provincias como Río de Janeiro, en samba. Siempre a negritud muy presente ahí en la música que compartimos acá. Y vamos ahora con un paulista que hizo ahí un trabajo con un bloco de Afoxé de Bahía, un grupo muy famoso, y Leayé, un grupo baiano, que en sus carnavales tiene todos sus blocos, ¿no? Y hay blocos de Afoxé, que es un estilo ahí entre el famoso, ¿no?, en Bahía, que también viene de la religión. Así que vamos a compartir ese tema de Criolo, el paulista, con el bloco Ileayé. ¿Qué bloco es ese? Es el nombre del tema, na voz de Criolo. Vamos lá, Criolo, conta pra gente como é essa parada. Bahia de Todos os Santos, a segunda maior Bahia do mundo, dizem. Tenho certeza que um dia será a primeira. Aqui passou piratas, colombos e iemanjás. Só celebridade. Ouvi dizer que cavaram um poço artesanal e deu nisso. Mas onde veio essa água toda aí, eu não sei. Você está escutando esse som aqui? Está ouvindo, cara, esse barulho? Está sentindo essa tremida aqui? Aí é o Ilê, pai. Borradão. O Ilê aí? Hoje terra vai tremer. Hoje terra vai tremer. Vulcão da Bahia é tambor de Leayé. Vulcão da Bahia é tambor de Leayé. Hoje terra vai tremer. Hoje terra vai tremer. Vulcão da Bahia é tambor de Leayé. Vulcão da Bahia é tambor de Leayé. Onda tora na pedra, a pedra não segura mar. Quem segura mar é lua, no agrado pra Iemanjá. Liberdade é um bairro que a alma quer visitar. Lave a boca, limpe os pés na pisa que for levar. Somos crioulo doido, somos bem legal. Temos cabelo duro, somos black power. Somos crioulo doido, somos bem legal. Temos cabelo duro, somos black power. Que bloco é esse? Eu quero saber. É o mundo negro que viemos mostrar pra você. Pra você, que bloco é esse? Eu quero saber. É o mundo negro que viemos mostrar pra você. Branco, se você soubesse o valor que o preto tem, tu tomavas banho de piche pra ficar negrão também. Eu não te ensino a minha malandragem, nem tampouco minha filosofia, não. Quem dá luz a cego e tem gala branca é Santa Lucia. Ei, que bloco é esse? Eu quero saber. É o mundo negro que viemos mostrar pra você. Pra você, que bloco é esse? Somos crioulos doidos, somos bem legal. Temos cabelo duro, somos black power. Somos crioulos doidos, somos bem legal. Temos cabelo duro, somos black. Somos crioulos doidos, somos bem legal. Temos cabelo duro. Somos crioulos doidos, somos bem legal. Temos cabelo duro, somos black power. Eu sou de preto, sou brasileiro. Eu sou filho de preto, sou brasileiro. Branco, se você soubesse o valor que o preto tem, tu tomavas banho de piche pra ficar negão também. Eu não te ensino a minha malandragem, nem tampouco minha filosofia, não. Quem dá luz a cego e tem gala branca é Santa Luzia. Somos crioulos todos, somos bem legal. Temos cabelo duro, somos black power. Somos crioulos todos, somos bem legal. Temos cabelo duro, somos black. Somos crioulos todos, somos bem legal. Temos cabelo duro, somos black. Crioulo doido, bem legal. Cabelo black power. Crioulo doido, bem legal. Cabelo duro, black power. Crioulo doido, bem legal. Black. El sabor brasileño en su casa. La alegría no es solo brasileña, no, mi amor. Temazo, ¿no? Criolo, rapaz, qué cosa boa, ¿eh? Aí, para quem não entendeu, a mensagem da música não diz se o branco, a pessoa de pele branca, soubesse, supiera, não? O valor que o negro tem, tomava banho de piche, não? Que é o piche que faz lá dos asfaltos, não? Essa coisa negra, para que dá negro também. Ah, negritude! Bueno, agora vamos já encarrar outro temaço também na voz de Elza Soares. Depois volvemos com Criolo, porque quero que encontrei o tema esse de Cartola na voz de Criolo, O Mundo é um Moinho. Vamos lá, primeiro vamos com lá Elza Soares. A carne mais barata do mercado é a carne negra. Vamos lá, Elza Soares. Não se sente revoltado porque o revólver já está engatilhado. E o Vingador é lento, mas muito bem intencionado. E esse país vai deixando todo mundo preto e o cabelo esticado. Mas mesmo assim, ainda guardo o direito de algum antepassado da cor brigar sutilmente por respeito, brigar bravamente por respeito, brigar com justiça por respeito. Pode acreditar. De algum antepassado da cor brigar, brigar, brigar, brigar, brigar. Liga aí. A carne mais barata do mercado é a carne. É cara dura, só certo não preto. Aquarela Brasil na rádio. Brasil, Brasil, muestra tu cara. É isso aí, galera. A carne mais barata do mercado é a carne negra. Nasce muito em Brasil aí. Mostra suas garras aí dessa homofobia contra um cidadão aí de Porto Alegre, negro, que foi espancado até sua morte. Traz uma suspeita aí de furto, de roubo, pero nada justifica, não? Isso chegou na Argentina, essa notícia, não? Essa feia notícia desde Brasil, que, bueno, realmente allá hace uma diferença muito grande a color de piel, por incrível que pareça. E esse é um hino de la negritud muito forte, não? A carne mais barata do mercado é a carne negra. Pero vamos com mais música. Vamos agora, na voz de Criolo, O Mundo é um Moinho, não? Da letra de Cartola, essa que tanto tentamos no começo do programa, agora vai sair, hein? Na beija voz aí de Criolo. O mundo é um moinho. É uma letra espetacular. Essa é a beleza do samba, o samba brasileiro. Ainda é cedo, amor, mal começastes a conhecer a vida, já anuncias a hora de partida. Sem saber mesmo o rumo que irás tomar, preste atenção, querida, embora saiba que estás resolvida. Em cada esquina cai um pouco a tua vida. Em pouco tempo não serás mais o que é. Ouça-me bem, amor, preste atenção. O mundo é um moinho, vai triturar teus sonhos tão mesquinhos, vai reduzir as ilusões a pó. Preste atenção, querida, de cada amor tu herdarás só o cinismo. Quando notares, estás à beira do abismo, abismo que cavastes com teus pés. Ainda é cedo, amor, mal começastes a conhecer a vida. Já anuncias a hora de partida, sem saber mesmo o rumo que irás tomar. Preste atenção, querida, embora saiba que estás resolvida. Em cada esquina cai um pouco a tua vida. Em pouco tempo não serás mais o que és. Ouça-me bem, amor, preste atenção. O mundo é um moinho, vai triturar teus sonhos tão mesquinhos, vai reduzir as ilusões a pó. Preste atenção, querida, de cada amor tu herdarás só o cinismo. Quando notares, estás à beira do abismo, abismo que cavastes com teus pés. Aquarela, Brasil, na rádio. É Brasil, mostra a tua cara. Quero ver quem paga pra gente ficar sem essa merda. Ô Brasil, qual é o teu negócio? O nome do teu sócio? Confia em mim, confia em mim. Brasil! Brasil, mostra tu cara. Minha gente, vamos chegando à reta final deste programa, ó. Quanta música linda, negra, brasileira, escutamos, uma maravilha, saiu finalmente o tema, não na voz de Cartola, seu compositor original, mas na voz de um grande intérprete também, de crioulo, que está aí na moda, aí faz um tempo já que vem aparecendo aí, viajando o mundo, levando a cultura brasileira a muitos lugares. Bom, gente, estamos na reta final. Estamos com o último tema, capaz que outros dois temitas mais. E les queria contar que, bueno, esse seria o último programa da temporada de 2020. Vamos a guardar energia aí com as fiestas de toda a temporada para volver ano que vem. Todavía uma fecha indefinida, pero seguramente vamos a volver a estar juntos todo el otro año de 2021, que llegue luego, ¿no? ¿Qué año es 2020? ¡Ay, ay, ay! Así que, bueno, les mando un abrazo, gracias ahí por todo el aporte acá de Radio Roja, todo el apoyo ahí de Juan y todos los amigos que incentivan este proyecto. E bom, vamos falando para ano que vem com mais novidades, mais conteúdos e lindas músicas para compartilhar aqui com a audiência, querida audiência de Rádio Roja, Rádio Pan-Americana, aqui no Vale de Punilla. Bom, mando aquele abraço, realmente estou muito feliz de levar a cabo este projeto e assim que nos vemos el próximo ano, minha gente. Vamos a terminar, eu estou aqui pensando que tema termino, com um samba ou com uma religiosa, aí uma bem para arriba, creio que vai ser com essa, hein? Cavaleiro de Aruanda, galera, vamos para levar o axé aí da alegria baiana a todos os corações, vamos com essa, vamos arriba total. Um beijo muito grande, nos vemos prontamente até o ano que vem, galera. Um beijo enorme. We'll be right back.